o valor infinito de sua doação. Apesar da grande dor e tristeza, nada impediria o Senhor em obedecer ao Pai no oferecimento de sua vida para salvar a humanidade. Mas, com tamanho peso em seus ombros, ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Jesus Cristo participava da essência de Deus, e vivia como que arrebatado na ânsia de servi-lo com toda a força do seu amor. Conhecia todos os pecados cometidos e que seriam cometidos contra Deus. Não nos surpreende que Jesus tenha sofrido tanto, talvez muitos homens tenham estado em situações mais dramáticas, mas devemos lembrar. Não chames valente a quem recebe mais feridas, mas ao que mais sofre por elas, e as suporta. Ninguém como Cristo teve uma alma tão grande, a sua dor foi à medida de seu amor. Não compreendemos inteiramente o seu amor, por isso não compreendemos sua dor. A dor, proveniente do arrependimento dos pecados, levou alguns homens a morrer. Se esta fagulha do amor de Deus fez morrer estes santos, assim podemos imaginar o sofrimento de morte do Senhor, cujo amor a Deus e aos homens não tem medida, é fogo eterno. Se o apóstolo São Paulo, em sua segunda epístola aos Romanos, confidenciava que a preocupação com as igrejas era mais importante que seu cansaço e as perseguições que sofria, podemos imaginar como seria o sofrimento do Senhor, que tinha uma caridade infinitamente maior que o apóstolo e desejava salvar a todos, mesmo que fosse com a própria vida, que amava tanto aos homens e sabia a grande desgraça que é perder a amizade de Deus e ficar privado para sempre de sua presença e amor. Só ele podia entristecer-se no fundo da alma pelas ofensas a Deus, que ocasionariam a condenação eterna. Nosso Senhor tinha tomado como se fossem seus todos os pecados e estava disposto a pagar pessoalmente todas as dívidas perante o Pai ofendido. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, seguíamos cada qual nosso caminho, o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. O Senhor por amor aceitou a rigorosa sentença da justiça divina, e carregou todos os pecados cometidos e que se cometeriam até o fim dos tempos. É impossível calcular a maldade cometida pela humanidade, mas ainda a dor de Cristo. Quando uma pessoa paga a dívida de outra, não fica com vergonha, pelo contrário, orgulha-se por pagar uma conta que não era obrigado. Mas Cristo pagou nossas dívidas como se fossem suas, por isso não pagou somente com o seu sangue, mas com a vergonha desses pecados. Continuamente estou envergonhado, a confusão cobre minha face. Pois foi por vós que eu sofri afrontas. Bem vedes minha vergonha. O Senhor também pediu perdão pelos pecados, como se fossem seus. Quando alguém comete um delito, muitos amigos, para não perder a honra, afirmam não o conhecer. E se um amigo ajuda, deixa claro que não tem nenhum vínculo com o ocorrido. Jesus, de maneira inversa, apresenta-se sempre para socorrer a todos diante do tribunal divino, mesmo que sejamos delinquentes e pecadores, chamando-nos em alta voz de amigos, irmãos, filhos e membros de seu corpo. Defende nossa absolvição e paga as nossas penas. Embora tivesse rogado 3 vezes para que se fosse possível afastar o cálice de sua morte, sabia que não seria atendido, pois carregava o peso de nossos pecados como se fossem seus. E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos? Como seria sua tristeza que o fez suar sangue? Que vergonha passaria quando diante de Deus, escutaria o peso de nossos pecados, como se fossem seus? Ai de nós, porque nós os fizemos. Parece que a tristeza de Jesus Cristo não poderia ser maior, mas aumentou mais ainda pela nossa ingratidão. Viu que muitos não reconheciam, outros não apreciavam e que vários não agradeciam seu esforço em nosso favor, e que, mesmo depois de derramar o seu sangue para limpar nossa imundície, muitos terminariam na condenação eterna. Seu coração foi ferido de tal maneira que é impossível descrever com palavras. Sentiu o novo pecado dos homens, o desprezo pelo seu amor. A ingratidão dilacera muito mais quando provém dos cristãos, pois estes receberam as maiores provas de amor. Jesus sentiu uma mistura de dor e consolação, quando seus discípulos lutavam contra as tentações. Viu sua mortificação e penitência, as perseguições, injúrias e humilhações que sofreria, o trabalho, o cansaço e a dor, e muitas vezes o martírio. Previu o padecimento de seus seguidores, que seriam perseguidos por causa de seu nome e de sua doutrina. O Senhor tomou tudo para si e isto dilacerava seu coração. Quando Saulo perseguia os cristãos, disse, por que me persegue? De forma análoga, viu as pedras que mataram o diácono Estevão, o fogo que queimou Lourenço. As tribulações dos santos foram assumidas por Cristo. O sofrimento de corpo místico, que é a igreja, são os sofrimentos do seu próprio corpo. Ele que conhecia tudo e compreendia melhor que ninguém a dor, em suas orações ofereceu tudo ao Pai.